Como viver o meu futuro em paz com esse jeito de ser? Vou me mandar atrás, quem sabe, do primeiro sonho. Tudo na vida é perder ou ganhar. Tem que apostar sem medo. Não importa muito o que dizem de mim. Se fecho os olhos, já estou pensando em ti. E sou rebelde quando não sigo. Somente estou rezando.